contigo e eu respeito meus amigos. E me fita sem parar, olha, eu te digo. Ela me dispara o coração. Sinto esse fogo de veludo em suas mãos. E se aproxima demais de mim, ouve, sou assim. Tua mulher é a flor mais excitante que consigo ver. Tua mulher, o sorriso mais picante, quase, quase fiel. Tua mulher, essa louca me provoca sem sabê-lo bem. Porque somos tão amigos, com verdade é que te digo. Se não fosse tua mulher, era minha mulher. Suave, sem poder remediar, ela me confia seus mais íntimos segredos. Se soubesses como estou, sabes, eu não quero. Tua mulher é a flor mais excitante que consigo ver. Tua mulher, o sorriso mais picante, quase, quase fiel. Tua mulher, esta louca me provoca sem sabê-lo bem. Porque somos tão amigos, com verdade é que te digo. Se não fosse tua mulher, era minha mulher. Tua mulher é a flor mais excitante.